Eu quero ouvir o vosso silêncio agora. Pode ser? Agora! Senta-lhe a fogo, corpo bronzeado, lábios vermelhos, cerveja não gelada. Olhos.